da pesada de todas as quebradas. Vem de carona no meu caranguejo e vamos cair na estrada. Noite estrelada, firmeza de vai ser a cara. São Paulo vibra o funk, a cidade não para. Dá várias opções, tem festa a semana inteira. Tem pra quem tem, pra quem não tem. Ninguém na carteira. Tem rock, raga, ré. É o movimento. Tem samba, funk e soul. Rap é o movimento. Só que na minha caranga só entrar quem sabe curtir. Quem vem pra festividade a fim de se divertir. Vacilão. Na minha frente eu nem quero cruzar. Vê que não tem hora pra sair, nem hora pra voltar. Chegar de teoria, vamos partir pra praticar. Já peguei meu CD, meu drink e minha automática. E o rolê começa pelo lado norte, onde tenho aliados. A parada é mais forte em busca de sorte. Eu vou percorrer toda a parte. Eu vou atrás de diversão e atrás das biais. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Com a minha caranga na estrada, toda noite é balada. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Com cartel SP no rolê. Pode crer. De fato, mano, a nossa noite é longa. A gente tromba o pica-pau, manda chuva até o perna longa. Na nossa bota só vem mano de proceder. Aqui não tem heroína, nem bola, nem crack, nem LSD. Pra fazer a cabeça só uma gelada. Se der um pulo surdina, não pega nada. Se Deus iluminar, não vou pegar comando. E também se pegar, haha, sou função. E mano, vai ser federal que vai mudar minha rota. Tô no meu 8 cilindros do pano da minha patota. A noite é uma criança, ainda tô na iniciação. Tirando uma onda, eu vi no CD do Sensação. Então vamos beber, sacudir no salão de negrão. Pois que não dança segura a criança, foi o que disse o refrão. Tem festa boa aqui no centro. Lá no centro. Eu conheço o dono, ponho todo mundo pra dentro. A loira é sensual. Sensual. A verde é sensacional. Uau. A morena é a cara, mas hoje eu vou de oriental. O DJ é bom, o balanço é legal. Cartel SP é só alto astral. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa, com a minha caranga na estrada, toda noite é balada. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa, com cartel SP no rolê. Pode ir em um bumbo e uma caixa que estoura na caixa de som. Avista um talarico metido a garanhão. Você e diz o pá, pra todas os salamas. Tô pior e tô de olho com a minha razão. Não sou cafetão, não. Mantenha a minha linha e tem mais. Sabadinha que você tá, já sentou na minha. Levei ela na caranga, baixei o banco. O Pedrinho passou, deixei minha marca. Minha cara sem mesmo furou. É, a noite é longa, vamos pro outro pico. O mano na festividade deixou meu time esquisito. Na minha caranga engata a quarta, ela aceita a pampa quinta. No velocímetro, ponteiro bate ligeiro, 130. Do centro sul, a costa oeste, nós chegamos, chegando na festa. Jan Jan, faz a festa do convite, vamos entrando. O rap, o samba, rock, são cara da festa. Tem mulher que presta, muita mulher que não presta. Todo mundo no grau, uau, a festa tá claudiada. Como o tempo voa, são 4:30 da madrugada. Disposição é de lei, 4 reis já vai brilhar. Vamos lá, lá. Bacana jogar um bilhar. Pega as fichas, é melhor de 7-7. Eu ganhei as 4, e já são 4-7-7. Boa noite, samba, assim termina nossa rotina. Tamo dando linha, que tá miando a gasolina. Boa noite, samba, assim termina nossa rotina. Uma par de mina e uma par de cajibrina. Ei, mano, vai descer Augusto também? Na moral. Ali, aquela lá, mano. Vem cá. Ei, vem cá. Chega aí. 90, gatinho. Puta, 90 conto, tá caro. Você não vale nem 10 centavos. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. A nossa noite é longa. Longa. Tá ligado?